Fala, moçada! Mobilidade FM no ar. Neste episódio faremos mais um especial sobre review de games. Só que dessa vez a gente não simplesmente pegou três jogos aleatórios, a gente escolheu três jogos que têm uma coisa em comum. Os três são bizarros. Bizarros são diferentes entre si, mas os três por algum motivo são bizarros. Vocês já vão entender por quê. Meu nome é Diego Ducão e meus amigos, se apresentem, por favor. Aqui é o Kiliano, Café com Games, e eu já sou de casa, então tô abrindo a geladeira aí, tá? Demorou. De boa. Aqui é o Guma, tô injuriado com um dos games aí, vamos ver o que vai dar. Vamos lá. Já sei qual é. Fala aí, pessoal, aqui é o Tsu e eu espero que todas as pessoas peguem um vírus de um urso que façam elas se matar. Nossa! Eu acabava o podcast aqui, eu acho que já resumiu muito. Acabou, salvamos. Bom, o primeiro jogo que a gente vai falar aqui, que a gente vai comentar, se chama Karoshi. É plataforma, só que é uma plataforma um pouco diferente. Meu amigo Kiliano, explica pra galera, por favor, como é que funciona e por que, que esse jogo é bizarro. Cara, começando pelo nome, que Karoshi significa... Só imagina que você tem um idioma que uma palavra significa morrer de tanto trabalhar. Olha só que bonito. Você tem... Só podia ser Oriente mesmo, né, cara? Você tem uma palavra que significa morrer de tanto trabalhar. É japonês, cara... isso mesmo? Tsuki entende essas paradas? Sim, é japonês. Quando eu peguei o jogo que o Kiliano falou, eu falei, pô, Karoshi, Kuroshi significa matar. O que significa Karoshi, então, cara? Que beleza. E a ideia do jogo é que ele é um puzzle, plataforma, em que você tem que desvendar um puzzlezinho usando elementos do cenário pra poder passar cada desafio. Só que você não passa de tela pegando uma moeda, pegando uma estrela, pulando uma bandeira ou qualquer coisa assim. Você passa de tela se matando. Né? Então... Sensacional, eu acho que passa uma lição de vida esse jogo. Então, basicamente, seu personagem é um carinha de terna e ele tem que passar pelo puzzle usando os elementos que estão nele, que incluem o seu chefe, que quando você passa por ele, sua vida fica mais triste e você pula mais baixo. Isso. Você tem a sua namoradinha, que quando você passa por ela... Namoradinha não, é esposa. É Mrs. Karoshi, pô. Ela tem o sobrenome do cara. Exatamente, a senhora morrer de trabalhar. Exatamente. Você tem a sua mulherzinha lá, que quando você passa por ela, os espinhos que você pularia pra poder se matar pra passar de fase, viram flores e você fica um pouco mais feliz. E várias outras coisas do cenário, como botões de atear fogo, de eletricidade, coisas que você pode usar tanto pra se matar, pra poder matar os seus amigos, né? O seu patrão e a sua esposa, pra te ajudar a ter forças pra se matar, pra passar do puzzle. Por mais que essa temática seja pesada pra caralho que você tá ouvindo agora aí nesse podcast, não consegue visualizar direito, o design dele é fofo, meio retrô, assim, meio pixel, e é sensacional, cara, eu adorei esse jogo. É feio fofo, né? É esquisito. Que o desenho é bem simples e tal, mas é bonitinho, os personagens são bonitinhos e tal, tem até uma espécie de Goomba lá do Mario, que você pula em cima, só que ele não te mata, você tem que se matar, pô, beleza, tá aparecendo um bicho aqui, vou esperar encostar em mim e vou morrer, mas não, ele passa direto, é só pra você pular em cima. Fiz a mesma coisa, cara, quando eu vi esse bicho, eu falei, ah, se eu esperar esse bicho vai matando em mim, já era. Esse é o básico de qualquer plataforma. Mas o bicho não. Passa direto, assim, eu falei, nossa, mano. Cara, dá trabalho se matar. É, exatamente. Eu não sei se vocês perceberam, cara, mas o jogo já é bizarro desde o início. A primeira tela, a tela de loading, fica lá o bonequinho rodando, e fica rodando infinito. Aí você percebe que embaixo tem lá, tap to skip load, ou seja, aperte para pular o loading. Pois cara, é, eu ia falar isso. Os caras fazem isso, cara. Acho que eles, é o que todo mundo queria num jogo, né, cara? Pular o loading. Exatamente. Em todos os jogos. Todo mundo que tem PlayStation queria isso, né? E bizarro que você tem lá seus amigos e tal, e o que você faz com eles também influencia no quanto você consegue pular, então torna mais difícil ou mais fácil você conseguir passar de fase, você se matar pra conseguir passar de fase. Por exemplo, se você matar seu chefe, você fica mais feliz, então você consegue pular mais alto. Você encontrar com a sua esposa, você te deixa tão feliz quanto você matar seu chefe, é sensacional. Isso é verdade, cara, é verdade mesmo. É sensacional, e você fica tão triste quando você encontra seu chefe quanto você mata sua esposa. Cara, é bizarro. Só que você fica tão feliz quanto você mata seu chefe que aí os espinhos viram flores e você não consegue se matar. Maluco, É um jogo muito bizarro, mas é muito divertido. É um jogo sensacional, cara. É um jogo sensacional. Gostei mesmo. Por ser bizarro, cara, foi o que eu mais gostei. Tem umas telas, realmente, essa daí. A primeira tela que você tem que matar sua namorada, sua esposa. Eu fiquei, caraca, como que os malucos têm a coragem de fazer isso? Você tem que mata sua esposa pra você ficar triste pra poder se matar também. É tipo um homicídio o negócio. É, cara. Cara, tem umas, as telas são difíceis conforme vai passando mais pra frente. E além de ser difíceis, tem umas que são bizarras. Tipo assim, a primeira coisa que eu pensei nas telas é tipo assim, não tem nada dos lados, né? Então eu posso passar de um lado pro outro, da direita pra esquerda. Uhum. Saio pela esquerda, eu entro pela direita. E não dava. Tem uma hora que eu cheguei numa tela que é justamente o contrário disso, cara. Você tem que passar pela esquerda pra entrar na direita. Eu falei, não, eu não acredito que esses caras fizeram isso. Você fica muito tempo, a tela do martelo, o martelo bate em você, depois tem outra tela do martelo, que o martelo não bate em você, aí você fica, ué, ele não deveria me bater, não sei o quê. Aí você anda um pouquinho mais pra frente, o martelo cai. Puta que eu não acredito, cara. O que me fez gostar do jogo, você também é dele pegar tudo que tem de clichê no jogo de plataforma, no puzzle de plataforma que a gente conhece, e ele vira de cabeça pra baixo, né? Então, em vez de você pegar uma bandeira, você tem que se matar pra passar de fase. E ele faz essas piadas, assim, todo tempo. Ele não te explica algumas coisas de jogabilidade, ele não fala com você que você pode atravessar o cenário, né? Entrar de um lado e aparecer de outro. Ele não te fala, você tem que aprender na marra. Tem fases que você só consegue passar se você resetar a tela. Exatamente. Essa tela... Cara, é sensacional. Eles pegam esse skip to load. É você pegar um conceito que já existe, que tá gravado na sua cabeça, e virar ele de cabeça pra baixo. É sensacional, adorei esse jogo, cara. É uma das coisas que eu achei mais legal. Uma das coisas que eu achei mais legal, exatamente, tá certo em português. Uma das coisas que eu achei mais legal é justamente ele não te contar algumas coisas, porque hoje em dia a gente tá acostumado com jogos que tem tutoriais imensos e conta todas as coisas, aperte B pra pular e coisa do tipo, e esse não mostra, cara. Tem algumas coisas que você tem que descobrir sozinho mesmo. Por exemplo, a primeira vez que você que tem um botão lá que você pisa em cima e você começa a controlar o seu chefe ou a sua namorada. A primeira vez que eu peguei isso, beleza, comecei a controlar o chefe, tá, agora eu quero voltar pra controlar o carinha de novo. Só que você não consegue. Oh, caraca, não é possível, porque só tem aqueles três botões ali, pra frente, pra trás e pulo. Oh, caraca, não é possível, cara. Isso aqui não tem como, tem que ser. Deve estar quebrado, não é possível. E eu não tava conseguindo pensar como solucionar aquela tela sem conseguir mexer no moleque de novo, no personagem principal de novo. Aí depois você pensa, aí você reseta milhões de vezes, aí você, ah, não, beleza, eu já descobri. Aí você percebe que você... Não, que uma vez que você pisa naquilo, você não consegue voltar mais. E você não te avisou. Então se você pisou naquilo antes da hora, antes de preparar o terreno pra você conseguir passar de fase, pra você conseguir se matar, já era, você não vai passar, você já perdeu, você vai ter que reiniciar. Vocês viram o Indie Game The Movie? Vi, sensacional. Eles falam muito sobre isso aí do Super Meat Boy, né? É, exato. Tipo, você coloca um desafio impossível, impossível não, que só tem um jeito de ser passado, né? Que é, por exemplo, o cara dando pulo correndo, né? Que você tem que segurar o botão de correr. Isso. E ele pula o buraco grande disso. Só tem essa forma de passar essa fase. Então, você força o jogador a aprender sozinho, e é uma garantia de que ele prestou atenção e sabe como fazer. Exato. E aí você pode pegar pesado nas próximas fases, que você já tem certeza que o cara aprendeu. Se você botar um texto enorme na tela, aperte Y para correr, e depois o cara pode ignorar aquilo ali e não vai aprender. Uhum. Pô, faz o cara aprender na marra, genial. Sim, é exatamente isso. Apesar de que nessa fase do Super Meat Boy ele aparece lá. Segura o botão tal e corra e pra frente. Eles colocaram depois, a primeira vez, só no jeans, não. Ah, então beleza. E quando eu joguei já tinha. Mas é justamente isso, é parar com esse negócio de explicar tudo pro jogador. Ah, mas é o que os jogos antigos faziam, né? Eles colocavam a tela lá e você se vira pra passar, cara. Se vira, Que nem tinha uma plataforma, outra plataforma e um passarinho no meio. Hoje os jogos explicam, né? Pule o passarinho pra chegar a outra plataforma. Antigamente não. Você tinha um passarinho lá, se você batesse o passarinho você morria, voltava até a tela toda. É, mas vocês sabem que isso é mais ou menos, né? Não é tão assim. Estranhamente era mais um recurso pra barrar pirataria, cara. Porque, tipo, se você comprasse um cartucho pirata, ele vinha sem o manual. Uhum. Entendeu? Então, se você comprasse o cartucho original, ele vinha o manual te explicando direitinho como é que você fazia isso. Claro. Tipo, ninguém aprende a soltar um Hadouken na marra. sabe? Tava lá no manual o tempo todo. O cara que comprou Street Fighter original com a caixinha, tava lá no manual como fazer um Hadouken. É, mas aí é porque necessita de coisas mais complicadas. Tipo, o Hadouken não é algo básico que você descobre do nada. Se bem que tem Ação Games aí pra te ensinar, senão não precisa do manual. Ensinar os fatales. Mas, cara, falando sobre isso, tem um vídeo genial no YouTube, não sei se vocês já viram, que é If Doom Was Made Today. Vocês já viram? Se Doom tivesse sido feito hoje. Que ele mostra justamente isso. Esse excesso de tutoriais, ensinando tudo. E Doom, vocês lembram do Doom? Não tinha nada. Era só sair andando e atirando. E dane-se. Ele acordou com a tua mão e vai, cara. Atira aí. Os caras dando e vão atirar em você. Não precisa E outra parada que eu achei legal do Karoshi, não sei se chegaram a jogar aquele outro tipo de jogo que eles têm, depois você consegue 10 moedas. Não cheguei. Não. Pô, vocês deram muito mole. Deixa eu ver aqui exatamente qual que é o nome. É uma coisa de timer, não é? Isso. Não, eu ignorei. Eu abri isso aí, mas ignorei. Karoshiware é o nome. Você vai jogando contra o tempo, aí aparece lá uma fase, só que a fase normalmente é simples de resolver o problema. Você tem, sei lá, 4 segundos pra resolver aquele puzzle daquela fase. Aí aparece lá, kill yourself. Aí em 4 segundos você tem que se matar naquela fase. Aí pula pra outra, aí kill yourself. Aí uma outra fase tem que se matar em 4 segundos de novo. Aí depois, só que tem outros diferentes, que você já tá tão acostumado a se matar, que outra aparece lá, survive. Aí você vê, você percebe aquilo depois, você se matou, beleza, perdeu. Tem uns mais bizarros, cara. Que aí, beleza, aí você pega isso, não, beleza, agora não vou ser tão retardado, vou sempre ler. Aí aparece um do Not Move. Então pra você passar, você tem que ficar sem se mexer. Então, você tem que esperar passar os 4 segundos sem se mexer. Cara, é muito sensacional, cara. É uma coisa muito rápida, e o objetivo é você chegar mais longe. E eu acho que não tem fim, porque as fases meio que se repetem. Às vezes aparece o mesmo cenário, só que com outro objetivo. Um que era você se matar, o outro era você sobreviver. Então, pô, vale muito a pena testar esse modo. É uma coisa a mais, só pra deixar o jogo mais legal ainda. O jogo já é muito bom, já é... Pô, tem umas partes bem difíceis, eu não consegui zerar ainda, cara. Na fase 34 de 50. Cara, tem umas fases que você tem que pular no momento certo, você tem que empurrar não sei o que no momento certo, e tipo, isso é muito da hora, cara. Você tem que ficar cada vez melhor na arte de harakiri, né? Exato, cara, exato. Comentários finais e recomendação de 0 a 100% de recomendação. Kiliano, por favor, você primeiro. Ai, 100% é indispensável. Se você tem um gosto duvidoso pra vida, por favor, baixa esse jogo aí, que é sensacional. Eu acho que é R$2, né? É ridículo de barato. É, 99 centavos. 99 centavos. Ah, e tem uma. Pop. Acho que tem uma versão gratuita pra Google Chrome também. Cara, não tem como errar, o jogo é realmente muito bom, cara. Foi os R$2 mais bem pagos, né? Que eu já fiz, eu acho que foi esses, o do Karoshi aí, cara. Muito bom mesmo, pode pagar sem sombra de dúvida. Muito bom. Ele é rapidinho, tá? Você consegue botar a final dele um dia aí e tal, mas compensa. Eu me diverti. É, compensa, mas aí o Ducão falou que tem essa abertura de tela aí, que eu também ignorei. Então, eu não tinha pegado o resto da vida. Exatamente, cara. Então depois que você zera o principal lá, passa de todas as 50 fases do puzzle, você pode ficar jogando indefinidamente pra conseguir chegar mais longe. Porque nesse outro modo do Karoshiware, você ganha ponto pegando as moedas e passando de fase. Então, no meu caso aqui, o meu high score é, acho que é 16. Eu acho que eu passei de 13 fases e consegui 3 moedas. Vale exatamente o mesmo valor. Então, mas vou continuar jogando, porque é muito divertido. É só você prestar atenção no que aparece escrito no seu objetivo e não sair fazendo antes de ler aquilo. O problema é que se você demorar muito, aí acaba o tempo, cara. É muito maneiro, cara. Muito maneiro mesmo. Mas fala aí, Tsu, qual o seu nível de recomendação desse jogo? Cara, eu recomendo 100% se você tem Android. Eu só tenho uma crítica, é que deu um pau no meu celular, deu um problema no meu celular, que o jogo ficava pulando sozinho. Mas eu não sei se foi um problema com o celular, com a ROM, o que aconteceu. Mas eu sei que eu ficava jogando e de repente o bichinho ficava pulando sozinho. Então, até eu fiquei espantado, eu falei, puta, será que é mais um nível de dificuldade? O jogo já é tão bizarro. Eu pensei, puta, nessa tela o cara vai ficar pulando sozinho, eu não vou conseguir fazer nada. Mas depois descobri que era um problema, e eu joguei no iPod também. Então se você tem iOS, tem uma chance a mais de você testar, porque ele tem a versão paga e tem a versão gratuita. A versão gratuita acho que tem umas 10 telas, e não é linear, não são as 10 primeiras telas. E é muito, pô, cara, é muito recomendado esse jogo, é muito da hora. É tipo assim, é uma ode aos jogos antigos com uma mentalidade mais nova e com um tema totalmente absurdo. E um problema do iOS que teve só também, tô focando na parte dos problemas, é que ele ainda não tá otimizado pros telefones Retina. Já pro Android não tem problema nenhum, porque foi um sistema perfeito que se adapta a todos os celulares. Aí fica aquelas barrinhas pretas chatas dos aplicativos que ainda não foram otimizados, mas nada que estrague tanto assim a experiência. Ficou muito animal mesmo. Se tem um Windows Phone, pode voltar a jogar Angry Birds velho aí. Não, pelo menos o Angry Birds, o último deve ter, cara. Tinha até pro BlackBerry. Eu tava jogando Angry Birds Star Wars no BlackBerry, cara. Não, não tem, cara. O Star Wars não tem pra Windows Phone, só tem o primeiro. Não, não tem. Caraca, mano. Até o BlackBerry que saiu tem um mês. Tem. Porra. Que bizarro. Mas é isso aí, cara. Também pra mim é 100% de recomendação, cara. Não tem como errar. É muito barato, cara. R$2, cara. R$2 é muito divertido. É desafiador. É um jogo pra todo mundo, cara. A não ser que você fique muito bolado. A não ser que você tenha alguém na família que já se matou de tanto trabalhar. Você pode ficar meio triste. Porque essa é a ideia do jogo. Mas tirando isso, cara, vale muito a pena. É puzzle, é plataforma. É humor negro absurdo. Mas nada muito sinistro, nada. O final é sensacional, cara. O final é sensacional. Não vi o final ainda, não consegui terminar. É, beijo, o final é ótimo, cara. Todo mundo terminou, menos eu? Sim. Só você ficou jogando esse Karoshi Weir aí, cara. Tá certo, vou terminar então. Próximo jogo, segundo jogo da lista, Plague Incorporated, ou possivelmente Plague Inc. Tissu, por favor, fala um pouco sobre esse jogo pra gente. É, esse foi o jogo que eu escolhi pra entrar na lista de bizarros, e esse jogo, praticamente, você é Deus com raiva da humanidade. Bela decisão. Bom, você cria um vírus, ou uma bactéria, ou qualquer modalidade de doença transmissível, altamente transmissível. E a ideia do jogo é simples. Você tem que exterminar a humanidade, cara. Tem coisa mais legal que isso? Você começa com a bactéria, você tem que fazer essa bactéria se desenvolver e você tem dois pilares para desenvolver o seu vírus, né, a sua doença. Você tem que desenvolver ela tanto no nível de spread, de... É transmissão, isso, sintomas? Transmissão. Você melhora essa parte de transmissão, então para ela se transmitir mais rápido. E você melhora a parte de infecção, que você faz ela ser mais letal. E aí você tem que balancear muito bem isso, porque se sua doença se transmitir muito rápido, pode ser que os governos comecem a achar uma cura para ela e você não consiga matar ninguém. Só que se você faz a doença matar muita gente muito rápido, você vai acabar matando todos os hospedeiros e você não consegue pegar no mundo inteiro. Então você também perde porque uma ilha específica lá que sua doença não chegou vai sobreviver e a humanidade está salva. É um jogo muito, muito da hora, apesar dessa mentalidade... apesar dessa mentalidade também bizarra de você ter que matar as pessoas, mas é um jogo muito animal. É um jogo de estratégia, né? E só uma coisa, ele é de graça, só que tem algumas coisas ruins do de graça. Na verdade, eu acho que a única coisa que eu realmente senti falta, e por isso eu comprei lá pra desbloquear, é que você não consegue passar o tempo rápido, você não consegue dar o fast forward lá. Então você tem que ficar olhando lá as coisas acontecerem, demora pra caceta. Mas aí eu paguei, sei lá, acho que foi R$2 também. R$2 pra desbloquear isso, aí você consegue passar o fast forward, aí, pô, aí melhorou 100%, cara. Que aí cada partida dura, sei lá, 10 minutos. E, cara, é muito divertido. Você começa, aí você escolhe o nome de uma doença. Inclusive, uma curiosidade, qual o nome que vocês botavam para as suas doenças, cara? Cara, que é pra mim, uma das partes mais legais era nomear a doença. É muito foda, meu. Que você tem que pensar, pô, cara, tem que ser um nome de doença. Exatamente. Eu sou meio megalomaníaco, aí eu tentei colocar quilianomose. Aí eu reduzi pra alguma coisa parecida, assim, que não deu espaço. Mas você sempre usou o mesmo nome? Eu usei o mesmo nome. todas as vezes. Não, eu fiz umas variações com Zumbo, aquele zumboide, alguma parada assim. Fazer um vírus zumbi lá também. Cacete! Tissu, você que jogou mais, eu acho. Quais nomes que você botou? É, eu tô jogando desde o ano passado esse jogo. A primeira doença que eu tinha colocado o nome era só Fury, só Fúria. Uhum. E depois eu quis fazer a doença ser ainda mais bizarra. Então eu coloquei Rat Fury, ou seja, Fúria Furiosa. É o pior nome de doença já feito no mundo, na história das doenças. Se você começa a brisar, cara, você começa a brisar muito na doença. Tipo assim, puta, minha doença vai começar aqui porque eu quero que ela se espalhe dessa maneira. Eu quero pegar esse país porque eu tenho raiva desse país. Eu quero começar pelos Estados Unidos por causa desses americanos. Eu comecei pelo Brasil. Guma, qual é o nome que você botava para suas doenças? Só pra eu coloquei gumeria, gunomose. Gunomose é doença da SP, cara. Tem nome, cara, de SP. Certamente que é da SP. Certamente. Aí ele botou lá que transmite pelo sangue, o Diaba 4. Gunomose, eu sempre... Cara, né? Não é racismo não, mas eu sempre, sem querer, eu sempre comecei pela África. Caraca. Sei várias vezes, cara. É que lá fala que os países mais pobres são mais fáceis de você começar a infectar a galera. Porque se bota nos Estados Unidos, a gente tem muito dinheiro. E quando a sua doença está começando ainda, o antibiótico normal já mata a sua doença e você já, não, já demora mais tempo para conseguir infectar o pessoal. E deixa eu falar das minhas doenças, cara. Eu nunca repeti um nome, cara. Nunca repeti um nome. Aí eu comecei bem básico. Não, vou botar um nome básico. Eu botei Pereba. Aí eu... O mundo morreu por causa de pereba. Só que aí eu comecei a pensar umas coisas assim, caraca. Aí eu comecei a jogar... isso foi com bactéria, né? Aí comecei a jogar com vírus, vou botar umas coisas mais engraçadas. Aí eu botei cacete. Não, é que as frases ficam muito engraçadas. Que o cacete começa a se espalhar pela África. Eu não tinha pensado nisso, cara. Só que com o cacete eu não consegui dominar o mundo, não consegui matar todo mundo. Aí o cara precisa de um nome mais forte. Aí eu comecei a apelar, cara. O segundo que eu botei foi Michel Teló, cara. Nossa! Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Ai. Era o vírus Michel Teló. Aí eu consegui dominar o mundo. Aí só vou falar hoje que eu consegui dominar o mundo. Foi o vírus Michel Teló. É o fungo Justin Bieber. O parasita que eu botei. As parasitas eu botei funk, cara. Uma parada mais absurda, assim. Aí eu botei outros, cara. Botei ACM, botei Rede Globo. Eu só botava nome assim, cara. Muito foda. Me divertia, cara. Toda vez que o legal é que você vai jogando, vão aparecendo tipo as manchetes, as principais notícias do mundo. O que tá acontecendo e tal. Não só sobre a doença, mas, por exemplo, os Jogos Olímpicos vão começar em Londres e Diaba 4. Aí você faz de tudo pra infectar Londres, né? Isso, exatamente, cara. Você infectando Londres, você sabe que tem um monte de gente de todos os países, aí você vai conseguir espalhar mais e tal. Festival do Beijo no Japão. Asiáticas tem esses negócios. Festival do Beijo. Aí você coloca pra se transmitir pela água ou por carne, qualquer coisa assim. Saliva, no caso, né? Ou por tosse, qualquer coisa assim. E aí, cara, é spread contínuo, cara. Transmissão a rodo. É, e tem achievement, né? Quando você consegue infectar o pessoal que tá nos Jogos Olímpicos, você ganha lá o achievement dos Jogos Olímpicos, tem um monte de coisa. E coisas que eu achei sensacionais nos achievements, cara. Por exemplo, quando você bota lá... Puta, eu esqueci, cara. É um que você vai andando e se cagando. Ah! Puta, tem um que você não consegue se segurar, alguma coisa assim. É, exatamente! Né? Tem uns bizarros, cara. É, que você coloca diarreia e tosse ou espirro, alguma coisa isso, assim. Isso, diarreia. Aí a pessoa não consegue. É tipo assim, o vírus do não consegue se segurar. Aí isso. A pessoa espirra, caga e já era tudo. Exatamente, cara. E espalha mais ainda, cara. Caraca, tem uns muito bons, cara. Esse é Walking Dead. Esse do diarreia e espirro eu acho que é o mais legal. Mas tem do Walking Dead também, que é o cara que é insone e tem mais alguma parada, que eu não lembro, cara. Mas esses achievements de dois sintomas juntos, cara, são muito bons, cara. Mas é bizarro, pô, não sei se aconteceu com vocês, mas as primeiras vezes que vocês jogaram, que vocês ganharam, vocês ficaram tristes no final quando vocês viram o número de pessoas lá no mundo diminuindo até zero? Não. Cara, mais ou menos. Não, eu fiquei feliz. Tá ganhando. Cara, vocês inventaram alguma história? Tipo assim, que nem eu falei no começo do review, eu tava justamente pensando isso. Eu falei, cara, eu sou... E eu tô com raiva da humanidade, eu quero destruir a humanidade. Mas aí depois eu comecei a pensar melhor, eu falei, puta, não, não posso ser, cara, tem que ser alguma coisa mais grandiosa. Não sei, eu vou ser um alienígena. E aí onde eu comecei o vírus? No Egito, lá nas pirâmides do Egito. Puta, eu vou começar o vírus aqui, as pirâmides realmente são dos alienígenas e eu vou começar o vírus espalhando aqui. Cara, eu comecei a criar umas histórias malucas e foi indo, e é muito louco. E vocês falaram aí das microtransações, comprar as coisas. Eu tinha comprado já... a primeira expansão para ter o fast forward, para tirar as propagandas. E agora eu comprei o Neurax Worm, que é um verme que tem controle cerebral. E aí você tem duas formas de ganhar. Você pode matar o mundo todo, ou você pode fazer o mundo te adorar. Pô, cara, isso aí foi magnífico, cara. Todo mundo te reverenciando e acaba assim falando... O mundo inteiro reverencia Red Fury. Agora você é dono do mundo e ninguém consegue fazer mais nada sem você, não sei o quê. Puta, é muito genial, cara, muito genial. E eu tô esperando a próxima expansão aí, que vai vir o vírus zumbi mesmo. O vírus mais ferrado, o que o pessoal mais espera. Porque zumbi tá na moda, né? Todo mundo gosta de zumbi. Pô, então é um gameplay completamente novo, então. Sim, sim. O gráfico muda. É, tipo assim, quando você tá com uma bactéria e você entra no menu de doença, ele mostra uma coisa, né? Uhum. Aí quando você tá com vírus é outra coisa, fungo é outra coisa e tudo mais. É, quando mas você muda tá com... muito pouco entre um e outro, né? Bactéria é o normal lá, aí no vírus tem um ponto lá nas habilidades que você bota lá, que é a capacidade dele se mutar. Uhum. Aí do fungo, eu não lembro exatamente o que que é... É que ele tem umas, tipo umas árvores que ele joga esporos pra cima. Isso, é uma transmissão a mais que ele tem, né? Isso, e o parasita porque... é o parasita ficar mais uma relação mais próxima com o hospedeiro para ser mais difícil de ser descoberto. Uhum. Então, só que tem o gráfico mesmo mostrando a doença. Tipo, a primeira tela de doença. E no neuro, o neuroverme aí, sei lá como é que ele traduz uhum. isso, ele mostra o cérebro humano e aí mostra um vírus, tipo, um verme bem pequenininho em cima do cérebro. E aí conforme você vai evoluindo, cara, o negócio vai ficando gigante até que ele fica, tipo, maior que seu cérebro, todo o seu cérebro pulsando em amarelo e as veias passando e tudo sendo controlado e puta, é muito da hora, cara. Caraca, que bizarro. Mano, que mas o básico do jogo continua o mesmo, né? Que aquela telinha... É, só a gente nem explicou, cara, olha que bizarro, a gente tá tão viajando o nome de doença. Tipo, o jogo basicamente você abre, tem o mapa mundi, como se fosse o War mesmo. E no início você escolhe um país pra você começar. Aí lá ele fala, os países mais pobres são mais fáceis de você começar uma doença. Aí você escolhe, por exemplo, a Índia. Que a Índia, além de ser pobre, ela tem aeroporto e tem porto normal, de navios. Então você consegue espalhar mais ainda. Isso, eu começava sempre pelo Egito, porque ele tem as mesmas coisas. É, a Índia e o Egito são muito bons por causa disso. Uhum. E além da Índia, tem gente pra caceta. No centro do mundo, né? É, ainda tem gente pra caceta lá da China, é mais gente pra caceta ainda. Então, ótimo lugar pra começar. Aí você começa lá, começa a infectar as pessoas, aí vai aparecendo umas bolas vermelhas, tipo com aquele símbolo de biohazard. Aí você clica e você vai ganhando pontos de DNA. Aí com esses pontos de DNA você evolui a sua doença. Então você bota uma transmissão diferente pra ela, você bota lá que ela vai transmitir pelo ar. E depois você bota que ela vai transmitir pelo ar e pela água. Aí você pode aumentar os sintomas, que primeiro ela causa só tosse, depois ela causa tosse e catarro, e tosse, catarro e espirro, e um monte de coisa. E tem várias linhas, então tem a linha do pulmão, que é a parada de tosse e tal, tem a linha do sangue, que você começa a causar hemofilia nas pessoas e tal, até chegar a hemorragia, umas coisas mais bizarras assim. Tem ali a linha lá de tipo de epiderme, que você causa umas feridas, uma coisa do tipo. É tudo bem bonito, bem tranquilo. É, da hora. Bonito, cara, né? Essa parte, precisamente, aí, sobre os sintomas da doença, ela mostra muito do caráter da pessoa que tá exato. Jogando, né? Exato. Eu via lá todas as linhas e falava, respiratório? Bah, boring, sem graça. Deixa eu ver isso aqui. Ah, intestino? Não, sem graça também. Sempre acabava indo pra parte mental. Eu exatamente. Quero insanidade, eu quero o cara cagando na meia e rodando no meio da rua. Carnaval. Próxima partida que eu vou fazer, eu vou começar o meu vírus da Argentina, vai ser o vírus Pelé, em que as pessoas vão todos virarem zumbis pelés. Pô, eu sempre começo com problemas respiratórios, cara. Porque eu tenho alergia, eu sou alérgico, eu tenho bronquite, um monte de coisa. Bom, vou começar com uma coisa que eu me identifique. Então, começamos com problemas no pulmão e espalhando pelo ar, óbvio, pra aumentar a chance. E além desses dois, tem as habilidades, que você bota ela pra ser mais forte no calor, ou mais forte no frio, ou então mais forte a certos tipos de antibiótico. E nessa parte das habilidades, que a cada tipo de doença que você usa, ou bactéria, ou fungo, ou vírus, ou parasita, ou diabo 4, tem uma característica diferente em cada uma delas. Na parte que você falou dos sintomas, você pode ir pra todo lado que você quiser, cara. Mas eu acho que o objetivo... Pelo menos o que eu vi é você chegar na doença cerebral, no coma e no falha múltipla dos órgãos. Porque quando você chega nisso, cara, acabou o mundo. Não tem mais como passar, não tem mais como sobreviver. Só que aí é aquilo, se não tiver... Eu perdi muitas vezes por causa disso. Eu não conseguia fazer a doença transmitir muito, chegava a matar geral, e aí, pô, morreu, e aí sobrou lá, tipo... Groenlândia, cara, Groenlândia. Nossa, era o mais difícil, cara. Groenlândia, uma ilha que fica ali entre eles, entre a Groenlândia e o Reino Unido, e os países gelados, mais Austrália e Nova Zelândia, cara, esses países são muito difíceis. Você tem que colocar frio, você tem que mandar o pessoal ir pra lá, tipo, meu, Groenlândia é o pior país que existe, cara. Se tiver um Armagedon, a Groenlândia vai sobreviver, cara, certeza. Aí, ó, do surto de doença, todo mundo da Groenlândia, viu? Exatamente. É, já era. Exatamente, é uma chance de sobrevivência. É, e assim como o Karoshi, mais uma boa lição ensinada hoje, né? É, muito bom, cara, exatamente. Se tiver uma epidemia bizarra, se tiver dinheiro pra comprar uma passagem, de repente tem umas milhas sobrando, compra uma passagem pra Groenlândia, que lá você vai ser... Pode ir, né? O vírus Michel Teló tá aí, moçada. Então, o engraçado é que eu falei com um amigo meu esse negócio de botar nome pra doença. Ele falou, pô, cara, o legal é você sempre botar uma sigla. Porque as doenças mais bizarras são siglas, por exemplo, AIDS, ou então aquele SARS, aquela doença bizarra que teve. Eu, pô, vou botar uma sigla então numa doença. Aí eu botei GLEV, que significa Gustavo Lima e você. E mas exterminei todo mundo também, cara. Sensacional. Não, a do Michel Teló faz todo sentido, cara. Até a música, nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te... Mas fala aí, pessoal, quanto vocês recomendam o jogo e considerações finais? Eu não vou dar 100% nesse, porque... Antes de mais nada, ele é um jogo de estratégia, né? Visualmente falando, pra quem talvez não tenha conseguido ver até agora, é como se fosse War, visualmente falando, né? Obviamente não tem nada a ver com o jogo. Que realmente é um mapa mundi e você vai fazendo suas infecções ali e tal, é uma coisa mais administrativa. Eu acho que ele tem um sistema de microtransações muito sacana, sabe? Se ele tivesse uma versão gratuita com anúncios e uma versão paga com todos os benefícios liberados, era uma coisa. Só que na verdade só tem a versão gratuita e ele vai te dando alguns pontos incômodos ali e te forçando a gastar de pouco a pouco. Sabe? Ah, quero o Fast Forward. Tá, paga R$2. Ah, tô sem paciência, quero jogar logo com o vírus. Beleza, paga mais R$2. Ah, quero liberar mais uma coisa. Ok, agora paga mais R$2. Sabe? Eu achei isso meio sacana assim, mas os caras têm que ganhar dinheiro, né? E não é da minha conta, o importante é o jogo. Então eu jogaria uns 80%, cara. Ah, legal. Mas assim, Kiliano, é bom deixar notado também que, assim, se você quiser pegar todos os vírus, aumentar DNA, que você pode começar com pontos de DNA no começo, tipo, já começar com mutações, algumas coisas a mais na sua doença, também dá sem precisar pagar. Isso. É só você ter paciência de jogar mais. É, a única coisa que não dá pra conseguir sem pagar é o Fast Forward e as doenças especiais, tipo esse Neuroworm aí do Tissu. Uhum. Mas todo o resto você consegue sem pagar. Por exemplo, esse negócio de... Você começa só podendo jogar com a bactéria. Mas você termina no normal ou no brutal com a bactéria e você destrava o vírus. Aí você termina o vírus, você destrava o fungo. E assim sucessivamente. Mas você pode pagar pra já ter essas paradas já abertas de cara. Mas fala aí, Tsu. E você que é apaixonado pelo jogo, um grande fã, tá jogando há mais de um ano. Fala aí, qual é o seu nível de recomendação e suas considerações finais? Ah, eu só não recomendo 100% também porque ele é um jogo de estratégia, que nem o Kiliano falou, então não é todo mundo que vai ter paciência. Você tem que ficar se ligando em muita coisa, tipo assim, ah, o Canadá, o filho da mãe do Canadá sempre tem dinheiro pra cacete pra curar a doença, e aí ele começa, ah, Canadá começou a fazer a cura pra sua doença, aí se junta outro país, não sei o quê. Aí você tem que, puta, eu vou colocar isso, vou colocar aquilo, não, é, retrocede isso na doença pra eu ganhar algum pontinho, e aí eu aumento aquilo. Então você tem que ficar ligado ali no jogo, né, um jogo... Assim, é um passatempo, você consegue terminar, que nem o Ducão falou, em 10, 15 minutos, você consegue terminar um jogo pra melhor ou pra pior sua, né? Ou você consegue matar todo mundo ou a humanidade sobrevive. Mas é um jogo que vai requerer um pouco de paciência e realmente é, desejo de querer terminar o jogo ali, de querer ficar jogando. Então eu dou uns 80% de recomendação e recomendo muito comprar os in-apps, principalmente quando sair o zumbi, se você curtir zumbi. Eu não gosto muito de zumbi, mas recomendo muito, muito comprar. A experiência é bem diferente. Tipo, não é imensamente diferente, mas te dá coisas muito legais. Por exemplo, esse Neuroworm aí já te dá duas possibilidades de ganhar. Então, se você conseguir infectar o mundo todo e conseguir evoluir ele até o pessoal chegar a te adorar como vírus... Aí já era, cara. Você não precisa nem matar o pessoal. Você faz toda a raça humana ser sua escrava. O que é bem legal. Que é muito mais maneiro do que matar todo mundo. Muito maneiro. E só uma coisa, Su. Quanto custa essa expansão do Neuroworm? Ah, R$2 também. R$2. Então é tudo R$2. Então vai acabar saindo R$10 se for no final. Porque eu vi tem mais uns 4 pra habilitar, né? Tem o Neuroworm, aí vai ter esse de zumbi e tem mais uns, pelo menos uns 2, né? Uhum. Então só aí dá R$8. Você só vai pagar se você curtir esse ponto, né? Então vai valer a pena, com certeza. Ah, mas só aí dá R$8, mais os R$2 do Fast Forward, então acaba sendo o jogo completo por R$10. É, isso, não, mais ou menos. Não tá tão caro também, né? Mas fala aí, Guma, fala aí suas considerações. Bom, finais e seu nível de recomendação, por favor. É o que eles falaram mesmo. Se você curte estratégia, curte ficar ligadão ali no jogo, prestando atenção em tudo, vai fundo. Pega o jogo grátis, vai curtir, com certeza, e vai comprando. O primeiro pra comprar é o Fast Forward mesmo. Porque cara, eu acho que sem isso não dá pra jogar, cara. Não, cara, ficar olhando aqueles aviãozinhos, aqueles barquinhos, cruzar o mundo todo ali, meu Deus, é uma agonia, mano. É, demora muito, cara. Ai, nossa, cara, que bom que você comentou do som, velho. Às vezes você tá jogando e aparece uma cantiga de criança no fundo. Puta, assim, é realmente, cara, uma criança chorando. Cagaço. Nossa, é verdade. Então, eu devia recomendação é o que o Tsu disse mesmo também, os 80%. Se curte estratégia, vai fundo. Mas é um jogaço mesmo, é um jogaço. Compensa a experiência também. Cara, eu sei lá, porque a gente falando aqui, dá pra todo mundo perceber que a gente se divertiu muito e tal, ainda mais eu e o Tsu. Peraí, deixa eu só... O Neurax Worm é R$4,50, não é R$2, não. Cacete! Opa, tá caro pra caro, caceta! Tá aí mais caro, não quero mais, Bruno. Não sei quem tá aqui acima do peso, ó. Deixa de comer uma coxinha, eu compro a expansão. 4,50, pelo amor de Deus, gente. Ah, em vez de comprar um refrigerante, pede uma água e pede de boa. É, tem que ver. Se você gostou muito do jogo, de repente vale a pena. Eu não testei ainda esse Neurox Worm. É Neurox mesmo, tô falando Neuro há um tempão. Mas vou testar, o Tsu gostou, vou testar. Mas, enfim. Pelo que a gente tá falando aqui, dá pra ver que a gente se divertiu muito e tal, mas só pra deixar claro, todas essas coisas que a gente falou que acontece e tal, que se infecta todo mundo, é tudo em cima da interface, que é um mapa. É só aquilo. Então não vai... você não sai dali. É, não vai pensando que você vai vendo as pessoas com as feridas bizarras pra fora, e nego se beijando e passando um parasita pela boca, pela saliva. Porque isso não acontece não, jogo. Gente. Ponto negativo pro jogo, deveria mostrar. É, cara, é tipo... Não. O verdadeiro horror não se mostra, cara. Você passa na sua cabeça, você imagina que os caras tudo se cagando. O filho do no meio da rua. Ele não precisa mostrar, não. É, só que mesmo assim você consegue se divertir pra caceta. Mas se você tiver imaginação fértil como o Tsu, você vai se divertir mais ainda. Uhum. Caraca. Tipo, tem algumas coisas que acontecem no jogo que deixam você mais ambientado, como essas notícias que vão aparecendo. E mesmo que você vai dominando os países, vai falando lá, ah, o governo da Argentina caiu, Ou então, tem uma parada que é muito legal que aparece, que é o presidente dos Estados Unidos ficou doente com essa doença bizarra lá, com Michel Teló, seja lá qual seja o nome dessa doença. Mas lembra disso. É que nem Elifute, cara. Elifute é divertido pra caceta, mas você não via nada também. Hoje em dia, os managers de futebol, você vê lá o joguinho e tal. Perdeu completamente o charme do negócio. Também acho. Mas então, se você gosta de estratégia, não tem erro, vai na fé. Mas se você não gosta, bom, pelo menos é gratuito, você pode testar. Eu confesso que a primeira vez que eu joguei, eu baixei tal, gratuito, comecei a jogar, eu vi que tava muito lento, as coisas demoravam muito pra acontecer. Aparecia lá um balãozinho pra eu estourar e ganhar ponto. Depois de mó tempão, eu fiquei puto e fechei. Aí pô, beleza, tem que ver esse jogo direito e tal, porque o Tissu falou que é bom. Aí eu entrei, aí eu descobri lá que tinha o lance do Fast Forward, vi que não dava pra passar. Aí comprei, paguei os R$2, aí sim, aí dá pra jogar. Sem comprar isso, cara, fica beira um insuportável, porque demora muito, cara, demora muito. Você fica muito tempo olhando pra aquela merda lá sem acontecer nada. Sem acontecer nada, exatamente. Mas é isso aí, cara, eu não vou dar 80% porque... Pô, que eu acho que as pessoas que estão acostumadas com jogo de ação, ou plataforma, ou puzzle no celular, pô, não vão gostar, cara. Eu dou 70% de recomendação, mesmo porque tem esses negócios de ter que comprar um monte de coisa a mais e tal. Pra mim, o jogo parte de R$2. Pra mim, não é de graça. R$2, porque sem esse fast food fica bem complicado. E tem que ver esse lance aí dessas expansões. Achei muito caro, cara, pra uma expansão. Ainda mais se vai ter mais de uma. Mas enfim, o jogo é bom, baixa lá e se curtir, paga os R$2 ou os R$4,50. Último jogo bizarro da lista, último jogo de hoje, talvez o mais bizarro de todos. vai dividir opiniões aqui. Cara, ó... EnviroBear 2010 ou EnviroBear 2010, não sei, eu não quero falar sobre esse jogo. Guma, você vai falar sim, cara. Você vai falar. Fala aí pra gente EnviroBear, esse simulador sensacional. Cara, esse simulador ele é lindo, né, mano? Pra começar com aquele gráfico maravilhoso. Bom, vamos lá, vamos falar primeiro do jogo. O jogo consiste em quê? Você tem um urso dirigir um carro. Essa já começou boa, né? Começou bem o jogo. E detalhe, o urso só tem uma mão. Não tem perna, não tem nada, cara. Então, só tem uma mão. Tem um no canto, assim. No, cara, na um porta, urso ali, dirigindo já é um milagre. Não existe aquele urso a todas as mãos. E o urso deficiente dirigindo, então. Se fala, né? Ele só tem uma mão ali. Aí você tem que acelerar e controlar o volante com essa única mão. Uma dica, já vou já começar dando dica, coloca alguma coisa em cima do acelerador lá e deixa e deixa te levar. Infinito, né? Aí você tem que fazer o quê? Você tem que invernar o urso. Com o quê? Você tem que fazer umas... Tem que dar comida pra ele, peixe, tem umas frutinhas lá que ele também come, tem um cogumelo da hora lá. Esse cogumelo é um capítulo à parte que a gente tem que falar aqui. Cogumelo legal lá também, que ele também come. Daí beleza, você invernou ele, vai aparecer a mensagem lá, pode passar a toca. E você vai invernar. É só isso o jogo. E você tem 5 minutos, né? Eu não cheguei a perder, mas se passar os 5 minutos você perde? Cara, eu não cheguei a perder. Eu posso começar? Pode começar. Rapidinho, eu tenho uma dúvida. Alguém gostou desse jogo? Não. Eu achei sensacional. Puta que pariu. Você vai ficar por último, cara. Você vai ficar por último. Fala, pode deixar. Isso. Quebra o pau aí que eu defendo ele no final, tá bom? Fala isso. Posso começar? Pode, cara. I feel right. Eu demorei 5 minutos pra aprender como que eu ia com o carro pra frente, cara. Eu não conseguia acelerar essa porcaria. Eu apertava no botão de acelerador. Eu nunca vi um acelerador que você tem que puxar. É, cara, isso é que muito legal. Nossa senhora, eu comecei a jogar esse jogo na faculdade. Já começa pelo ícone, super bem feito no Paint. Então, já achei sensacional. O jogo é todo feito no Paint, cara. O jogo é todo feito no Paint. É, totalmente. Cara, eu nunca vi nada tão mal desenhado na minha vida, cara. Cara, eu comecei a jogar isso na faculdade, na aula. Eu olhava pro lado pra ver se não tinha ninguém olhando pra mim jogando esse jogo, porque eu não queria parecer um babaca, você não tem noção. Puta, jogo escroto. Nossa, mãe. Cara, eu não consegui vencer isso. Eu demorei 5 minutos só pra... Eu perdi, né? Só tentando acelerar o carro, não consegui. Aprendi a acelerar, beleza, fui pra frente. Horrível a direção, caía gambá, caía tudo dentro do carro. Não nossa, cara, quando o gambá cai é bizarro. O bicho demoníaco, cara, aquele olho vermelho, aquele... Nossa, meu Deus do céu. Esse jogo é muito bizarro, cara, eu não acredito que eu joguei ele. Cara, é muito cara, pra quem não conseguiu visualizar ainda, imagina um jogo com gráficos de Nintendo 8-bits, beleza? Imaginou? Ok. É, um cockpit de um carro, né, visão de primeira pessoa, né, em que você só vê um urso sentado no banco e o seu toque é a mão do urso, né? Aí o que que faz? Você vai passar a marcha, você vai dar uma marcha ré, você toca na marcha, ele vai com a mãozinha e segura a marcha. Aí você tem que mover a marcha pra marcha ré. Aí você solta a mão, vai lá no acelerador, e nesse processo todo cai 1 milhão de coisas dentro do seu carro. E ou você tem que jogar pra fora, ou você tem que comer, ou você usa com peso pro acelerador. Nossa, cara, e cara, sem falar na mão, né? A mão não, dele vai cara, reta, é o sempre urso reta. É o urso dá o sim, cara. É o urso dá o sim. Yoga, e o maluco tá com a mão no acelerador, cara. O urso acelera o carro com a mão, cara. Isso é muito surreal. Tipo, assim que eu comecei... Assim, quando eu joguei a primeira vez, eu não claro, sabia que dava pra... Claro, porque o urso dirigindo é totalmente normal, né? Acelerar não, é, carro, pô, é claro que é. Cara, foi o que o meu irmão falou, cara. Quando eu mostrei esse jogo pra ele, falou... Cara, é o melhor simulador de urso motorista que existe. Realmente é. É original, né? Só tem ele. E o mais bizarro é que quando você vai dirigindo, você vê que tem outros carros pela exato, lugar, cara. E tem ursos dirigindo. É, exatamente. Ele não é o único. Ele não é o único, cara. Ele não é o único. E tipo, a primeira vez que eu joguei, eu não conseguia acelerar, como o Tissu falou, eu não sabia que tinha que puxar. Eu apertava só, botava a mão do urso lá no acelerador e não acelerava. Eu, caraca, então de repente não dá pra acelerar com a mão. Aí eu peguei aquele reloginho que marca quanto tempo você tem que hibernar e botei em cima do acelerador. Aí beleza, comecei a andar, só que fica impossível de controlar. Aquela merda fica acelerando pra sempre e você mexendo com o volante, às vezes sai, o negócio sai do volante. Caraca, cara, é... Nossa, cara, é um pesadelo, pesadelo. Ó, na moral, eu demorei, tipo, muito tempo pra poder pegar um peixe e quando você não consegue pegar o peixe, caraca, que susto daquele urso ficando louco, ele começa a gritar... vermelho. Puta que demora, cara. Caraca, que é isso, cara? Não, que jogo bizarro, cara. Nossa, você não tem noção quanto que eu queria bater no Kiliano por ter indicado esse jogo. É, não, foi alguma que falou primeiro, depois foi o Kiliano. Bizarro, cara. Alguma falou que era ruim. Alguma falou que era ruim, pelo menos. E, cara, as coisas vão cair dentro do carro do nada. Que, tipo, você pegar os peixes, você, não, você tem que comer pra hibernar. Você tem que comer bastante pra conseguir hibernar. Aí, só que você não pesca. Você entra com o carro dentro do lago, e os peixes caem do céu. Cai do nada. Carro. Aí você pega os peixes com a sua mão de dalsim, a única coisa que você usa pra controlar tudo, e bota na boca. Aí você come. Só que apareceu tantas coisas, cara. A primeira vez que apareceu o guaxinim, o gambá, sei lá que merda é aquela, cara. É muito bizarro, mas não consegui mais jogar, não consegui jogar aquele bicho pra fora do carro, cara. Sério, Kiliano, por favor, defenda o jogo, cara, já que você gostou. Não tem mais alguém pra criticar aí, dar uma passatagem ou alguma coisa assim? Não, acho que tá de bom tamanho. Ótimo. Antes de mais nada, deixa eu só falar um perfil um pouco de mim aqui. Vocês talvez não conheçam o canal do 50 Frank no YouTube, conhece? Não, falei. 50 Frank é um oriental bizarro, que ele gosta de vestir uma roupa completamente cor-de-rosa. Não é uma roupa, entendeu? É como se fosse uma lycra da cabeça aos pés que só fica a cabeça do lado de fora. Sabe aquelas roupas de chroma key? Aham. Uhum. Só que é completamente da cabeça aos pés, né? Só fica o rosto lá de fora. E tem vídeo dele saindo na Times Square, sacaneando por aí, entrando em shopping. Vocês verem esse vídeo e achar algum pingo de graça, pois é, eu sou um cara que morro de rir dos vídeos desse cara e é algo completamente imbecil. Pra você ter noção, esse cara, ele foi o cara popular, foi o cara responsável por popularizar o Harlem Shake, né? Ah, pode crer. Pois que é aquela estupidez sem tamanho. Então, eu sou um cara que cai na risada dessas paradas, tipo, 10 horas do Nianquete, sabe? Sim. Então eu tenho um senso de humor meio controverso. Eu achei esse jogo sensacional. Cara, ele é tão ruim, que ele dá a volta e dá fica a volta, bom. Claro. Sabe? Caraca, cara, é o que eu mais joguei de todos, velho. Eu joguei mais que o Kawashi. Sério. A minha esposa olha eu jogando esse negócio e fala, cara, eu não acredito que você tá jogando isso. É um urso num carro, que você pilota um carro com uma mão só, e você joga o seu carro no meio da água. E, cara, eu não vou falar nada, mas tem um cogumelo alucinógeno nesse jogo. Você, cogumelo pula no seu carro, né? E você pega o cogumelo e come. Cara, vale a pena comprar o jogo só por causa desse cogumelo. Cacete, qual fase? Eu não consegui nem pegar todas, esse cogumelo. Cara, nem todas. Cara, então... Eu vi um cogumelo, cara. Vamos pegar esse cogumelo, sério. Vocês vão mudar de opinião. Esse cogumelo. Onde eu pego o cogumelo? Cara, você andando de carro por aí, se uma vez ou outra você vai ver um cogumelo branco. Né? Um cogumelo branco com algumas manchinhas coloridas aí. Você passa um carro por cima dele e ele cai pra dentro do carro. Mas cara, você conseguiu dominar a direção, cara? Dominei a direção. Não precisa ficar, não pode estar tão afobado com o tempo. Aí, cara, ele tem uma versão gratuita pro PC, se você quiser testar aí no PC, mas não, a experiência do touch é mais legal, aquela experiência do mouse. Ele tá custando, acho que R$2 também. Não sei se vale a pena. Se você se identificou um pouco com a mentalidade de 1900, cara, é 100%. Vai na fé que você vai adorar esse jogo. Vai. Cara, o pior, cara, é que eu também tenho um senso de humor bizarro, eu gosto de coisas retardadas. E quando eu vi falar desse jogo, caraca, esse jogo deve ser o melhor jogo do mundo. Só que eu acho muito difícil pra controlar, cara. Se fosse um pouquinho mais simples o controle, eu ia achar sensacional, cara. Só que... Cara, isso faz parte da jogabilidade. Tipo, você às vezes bater numa parede, alguma coisa assim, cai uma pedra dentro do carro, aí você segura a pedrinha, você leva até o acelerador e solta, e o carro começa a acelerar igual um escroto, você tenta controlar o carro. É só você imaginar que tem um urso dentro de um carro descontrolado e desgovernado, tentando entrar em lago só pegar peixe pra poder invernar, em um lugar que tem outros ursos dirigindo o carro. Exatamente, cara. Nossa, também que eu... Não tem lógica alguma isso. Sério. Não tem, cara. Cara, sabe por que me lembrou esse jogo, cara? Aquele co-op. É nessa linha. É exatamente isso, cara. O co-op também não faz o menor sentido. Não sei se vocês conhecem o co-op, mas o co-op é aquele jogo que você é um corredor e você... Por isso que o nome é co-op, que você mexe com as teclas KWOIP. E você tem que mexer nessas teclas com uma sincronia certa pra você conseguir fazer o boneco correr. É exatamente isso, que não faz o menor sentido. Como é que você lança um jogo que você controla 4 teclas pra fazer o maluco correr, cara? E como é que você lança um jogo que é um simulador de urso bizarro com a mão só, a mão que estica? É bom que você fica consciente sobre a situação dos usos. Os carros não estão adaptados pra poder... Eu não ouvi essa piada, cara. Deixa quieto, cara, sério. Cara, o game designer que fez esse jogo, ele tava sob efeito de ácido, porque não faz o menor sentido, cara. Sabe o que é pior? É você olhar na Play Store e tá lá, 5 mil instalações, cara. 5 mil malucos pagaram pro jogo desse, não acredito. De mil a 5 mil, pode ser. É, de mil a 5 mil. Pode ser mil e um. Mil, cara, já é muito... Olha essa imagem do... Cara, imagem não, e 4.6 de média, cara. São 169 avaliações de 5 estrelas. Eu acho que eu tô errado. Com licença, eu ainda não votei. Deixa eu ir lá colocar minha cinta. Eu tô muito errado nesse mundo, cara. Cara, tá, beleza. O Kylian já falou 100%. Tissu, fala aí, cara. 50%, cara. Se você tiver R$2 pra gastar e tiver a fim de um jogo doidão, assim, bom, compra lá e se divirta. Achei o jogo maneiro, assim. É legal, mas é completamente nonsense. E eu joguei e provavelmente nunca mais vou jogar na minha vida, a não ser que eu queira mostrar pra alguém. Puta, olha que jogo louco esse daqui. Olha que jogo escroto, né? É, tipo isso. Cara, eu acho que vale muito pra mostrar pros amigos, acho que vale muito, cara. Por R$2 é melhor que muita coisa. Cara, eu só peço uma coisa, por favor, joguem de novo pra pegar o cogumelo alucinógeno. Só isso, o pedido pessoal aqui, joguem de novo pra pegar o cogumelo. Beleza, farei isso. Guma, sua nota. Cara, eu vou dividir por 4 aqui. Só o Kylian gostou 100%, vai ser 25%. 25% aqui, porque, cara, eu não curti mesmo o jogo. Eu falei lá, né? Eu falei lá no e-mail e tal, dá pra gente falar mal desse jogo aqui. E você pegou o cogumelo alucinógeno, cara? Peguei. Logo antes do Kylian mandar o e-mail, eu já tinha pego, né? Só eu falei, caraca, fica desse jeito, cara. Eu não acredito, mano. Eu pensei que mudava o jogo, sabe? Eu colocava mais uma pata do urso, pelo menos. Mas não tem como, urso é de uma pata só também. E já não era. Spoiler não, deixa no ar aí o que acontece. Não vou falar isso. Não. O cara. Mas é pelo pelo que o Kiliano disse, vale a pena você pagar R$2 só pra ver o que acontece mesmo quando você pega o cogumelo. Tá, beleza. 25% aí. É, eu também tô meio que igual alguma, cara. Que, tipo, o jogo tem um potencial, cara. Ele é tão sensacionalmente ruim, ele é tão bizarramente escroto. Melhor definição dele até agora foi essa, bizarramente escroto. É, cara. Tipo, é tão sem noção, é tão realmente alucinógeno, coisa do tipo. O game design, cara, o que esse game design tem na cabeça, cara? Essa parte da cabeça dele. É, realmente. É, nossa, é muito bizarro. Só que ele é tão bizarro que ele tinha chance de ser muito foda. Só que eu achei muito difícil. E tipo, não é nem problema dele ser feio, porque o ele ser feio, que eu acho que é justamente o maior charme do jogo, é ele ser feio. Ele só ter um braço também é engraçado e tal. É engraçado, cara. Você olhar um bicho correndo, um bicho dirigindo, um urso dirigindo, um urso feio demais, cara. Eu mostrei esse jogo pra minha namorada e ela falou, sério, nem se eu quisesse eu conseguiria desenhar um urso tão feio. Agora que eu não sei desenhar. Mas é muito feio, cara. Mas isso é o legal do jogo. O jogo é feio, é bizarro, é um gameplay que não faz o menor sentido. Enfim, cara, 20%, cara. Vai por sua conta e risco. Eu achei muito bizarro. Mas eu vou jogar de novo, de repente um cogumelo fica muito bom. De repente, se você fumar um antes, você goste, não sei. De repente, você... Ah, pode dar uns dois aí, cara, pra ficar bom nesse jogo. É, cara, de repente se você tomar um chá de cogumelo antes, você jogue, não sei. Daqui a pouco ele tá falando que a gente faz apologia às drogas. Eu cara... Caramba. Enfim, faz o que você quiser. Só que, pô, se fosse um pouquinho mais fácil, eu conseguiria aproveitar mais. Eu peguei o cogumelo. Caraca, velho! Não, 100% do jogo pro cogumelo. Cacete, cara! Não acredito. Que isso, o cara? O cara tá jogando, velho. Bom, chegamos ao fim de mais uma Mobilidade FM especial de games. Pegamos o tema jogos bizarros, falamos sobre três jogos bizarros por motivos diferentes. Três jogos completamente diferentes entre si. Cabe a você testá-los e tal. Manda seus comentários, diga pra gente se vocês gostaram ou não. Peguem o cogumelo e digam pra gente se realmente vale a pena os R$2 só por causa do cogumelo. E é isso aí, Tissu, por gentileza, dê os nossos contatos, por favor. Bom, se você tiver tomado um chá de cogumelo aí, por favor, mande um e-mail pra gente, pra noar@mobilidadefm. É, nosso Facebook mudou, facebook.com/mobilidadefm. Mudamos todas as marcas. @mobilidadefm no Twitter. Tem nossos Twitters pessoais e Google Plus também na postagem. E, bom, é isso aí, cara. Tema do dia, jogos bizarros e baratos. Não tem mais o que falar, cara. É Envirover campeão aí. Acho que melhor que Flash Link agora, depois do cogumelo. Bom, então é isso, cara. Ficamos por aqui. Até a próxima. Obrigado pela atenção. Aquele abraço. Alô. Falou, pessoas. Ai, cacete, cara. Vou ter que pegar pra fazer o cogumelo agora. Guma, você quer um tempo para se apresentar? Como é, em tese, a primeira vez que você tá participando, a gente deixa um tempo para a pessoa se apresentar e tal. Ah, não, cara, eu não sou de lugar nenhum, mano, então... Vamos lá. Então, beleza, então já vou... Vou falar que eu sou de Itaquá, o pessoal não vai nem ouvir isso aqui, cara.